Bata. Mi pongo una quebrada, ve. Mi pongo una quebrada. Mi pongo una quebrada. Yo soy todo vendo hashata. Mi pongo una quebrada. Mi pongo una quebrada. Mi pongo una quebrada, ve. Mi pongo una quebrada. Mi pongo una quebrada. Yo soy todo vendo hashata. Mi pongo una quebrada rolou na calada. Quantos morreram, sei lá, quem é que vai encarar? Um tiroteio desse porte na quebrada é pra arregaçar. Os caras vêm pra detonar, o pó é que vai comandar. Por ele tem maluco que morre, tem moleque que vai te mandar. Não quero te assustar, só quero relatar. São vários fatos, muitos papos, muitas histórias da quebrada. Inspiração pra levada, se engrandecer com as desgraças dos outros jamais. Um rapper manda a ideia, diz apenas a verdade, você ouve se for capaz. São passeatas com as faixas pedindo a paz. O nosso grito acordou esses ouvidos surdos. O pipoco saiu da quebrada e invadiu a burguesia. Nós não somos mortos, aí barão. Faço seu jornal, enxugo o chão. A minha foto estampada gelou seu coração. Indivíduo de alta periculosidade, se tiver uma faixa nos olhos, é menor de idade. A bandidagem tomou conta e vocês não perceberam. Fizeram toda essa injustiça social, uma grande armação, efeito bumerangue. O pagamento é com sangue. Vocês não sabem o que fazer com toda essa pobreza. Por outro lado, não abre mão de sua riqueza. Eu vou te dar uma ideia, milionário, filho da maldade. Reforça a segurança, prisioneiro da minha liberdade. Vamos fazer como fez Robin Hood, não se assuste. Vamos tirar desses grafinhos e dar pros nossos meninos. Eles estão com fome, a molecada são muitas, eu já nem sei seus nomes. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada, véi. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada. Eu só tô vendo rajada. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada, véi. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada. Eu só tô vendo rajada. Outro pipoco, bicho. Click, click, pull. Mais um mano deitando, é, Satanás continua reinando. Choro, pranto em todo canto, por que que tem que ser assim? Coração de pedra, dependência da mela. Faixa preta e amarela cercando a viela. Bum, bum, bum. Já era, talvez você consiga ser feliz em outro lugar. Renascer, reiniciar, um novo começar, um novo caminhar. Sem treta, esqueça a lei do cap... Eita, siga uma nova lei, hey, a lei hey, do rei, hey, eu hey, sei, hey, eu sei que meu destino não é só isso. Não, não pode ser, não foi em vão, sangue do meu Cristo. Em meio a pipocos eu persisto, baseado nas ruas e em Cristo. Se alguma coisa salva, eu tô ligado que não é o dinheiro. Vou correr tão rápido que meu lugar no pódio vai ser o primeiro. Vou valorizar o sangue ancestral que derramaram no navio negreiro. Mano, quero ver você a salvo, se minha palavra te vale algo. Passe pro nosso lado, sem essa de bola da vez. Shalom Adonai, paz pra vocês, é oração de Lu. Apocalipse 16. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada, véi. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada. Eu só tô vendo rajada. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada, véi. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada. Eu só tô vendo rajada. Pipoco na quebrada, se liga na minha levada. O hip hop revolucionou a periferia. Que muitas obras sociais nunca fariam. Palanque montado, as picapes no esquema. O DJ fazendo scratch. Esse é o nosso lema. Tem uns malucos por aí dizendo que é do movimento, que faz música de preto. Não tem o meu respeito. As minas com a bunda de fora, rebolando, se entregando, se autodesmoralizando. Com letras idiotas e sem conteúdo, achando que o sucesso e o dinheiro é tudo. Liberdade de expressão, pode crer, vamos ver, meu irmão. Quando o rapper manda um som pesado, as grandes rádios nunca tocam. As comunitárias mandam ver e elas se incomodam. E a justiça diz que é apologia às drogas e querem nos calar. Então se liga no que eu vou te falar. Nas quebradas tem uma rapaziada que toca o nosso som e curte as nossas levadas. Monta aquelas rádios que pra burguesia são chamadas de piratas. Pá, pá, pá. Piratas um caramba, o nome é comunitária. Sente o som do pum, o som da caixa tá, tá. Elas são pratas da casa e não se calam nem com o som das rajadas. Só toca o som das quebradas, rap nacional, um som de estilo e tal. Tocando na periferia pra José e Maria, muitos rappers inovando. Se não fossem as comunitárias, de nós o que seria? Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada, véi. Quebrada. Pipoco na quebrada. quebrada. Eu só tô vendo rajada. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada. Pipoco na quebrada.